me switch voices. M251, prossiga. Gentileza, aprovação Guarulhos no 320. M251, escute a informação hotel. Eu tenho o 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pode ser, M360. Posicione M251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, na Apra Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pistinho Zulu 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 51066, Oceano M251. Está autorizado Guarulhos no 360? E a Pedro Luna Meia, para botar o Zulu, a subida é a Leda Bridge, decola da 10 curva direita, controle 208, 5166 é o transponder. Na posição 12, remota, para puxar cancelamento. China M25 no cotejamento correto, somente a subida da El. Da El, após da El, voa Leda. Somente após Leda voa Bridge, senhor. O cotejamento foi correto. Na remota do pátio principal, tem autorizado para pushback acionamento. Chamei pronto para o táxi. Gente, da El, Leda Bridge, vai chamar para o táxi livre o pushback. Chaler 6251, na altera no Galeão, 3 horas e 50 com 72 a bordo, 6251. 251, autorizado táxi via parte, via Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 098. Chame pronto para o deguagem, ponto de espera pistão 0, chame 6251. Parte Índia, ponto de espera, chama pronto, 22.